293. 251, Avian 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Torre, algum 659? Consiga. O controle não dá espaçamento para a torre trabalhar e decolar nenhum avião? P14 reduced to approach speed. Solo 19, controle de solo 1211. 211, muito obrigado e um ótimo serviço, querido. Até amanhã. Júlio da Sierra, seguinte reporte através de Paris para a injeção do seu vento errado. Pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-1. Autorizado pouso no pistão do 1 azul 4462. Pista 1-0. Pista 1-0, graus, azul 4462. De coordenação. Chalé 227, aguarde para o feedback e acionamento como número 3. Aguardado. 72, desça para 2.000 pés, autorizado IADS X-Way, ajuste a novena no meio. Ok, está presente 2.000, cruzeiro no meio, autorizado IADS. Assim que autorizado será... possível coordenação simultânea, aguarde, por gentileza. Muito obrigado, querido. Falou, eu deveria informar o número para o feedback, quando for autorizado, do 1824. One four, continue our approach, and stand by, runway vacated. Stand by, Ocean 6314. Solo 21 à direita, agilizando o solo 21 decimal 1, boa tarde. Direita, solo 21, boa tarde, do 4462. Solo Salvador azul 4462, de boa pista. Azul 4462, autorizado táxi via taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, azul 4462. Salvador, boa tarde, Oxaner 6327, aprovação, ideal de conforme. Oxaner 6327, boa tarde, confirme nível solicitado. 200. Gente, aguarde coordenação em cópia. Charlie Bravo, assistente 2, tira 2, 2, 3, 2, 0 da Avianca. Quando pronto, tem livre decolagem do 1-7, o vento 090 graus, 1-2, nós. Que te animar que 9 milhas para a posição coral, se o sinal está terminado, chame-se controle e leve na frequência 120 decimal 1. E Romeu Oscar, autorizando ingresso, pistão no 7, porta cabeceira 17, pronto, Romeu Oscar. Após o Island, autorizado prosseguir até o 45, livre frequência, boa tarde. one four on the ground at 23, to be by the right on taxiway Fox, call 121.1 ground control. 121.1, ocean 6-1-4. Charlie Bravo, decolos 23, controle 120, decimal 8, bom voo. Bravo, boa tarde, 208, Sierra, Charlie Bravo. Está autorizado, reportando o taxa 884. Ou 6227 também, após a passagem da lua em dia. 6227, entre coordenação de solo, aeronave Boeing 737 da Gol, retorno no 05, após a passagem da azul, autorizado em coordenação, chave para o táxi. Ok, muito obrigado, senhorita, vai lá, vai coordenar. Oxan 6314, continue taxi via taxiway Alpha, hold for off taxiway Juliet. Alpha, holding for Juliet, Oxan 6314. O vento no 00 graus, 12, nós autorizado a decolar, pista no 0. Ele decolar no 004, 0. R20 no 7, considera pronto. Net Gol 20 no 7, mantém a posição. Gol no 659, na escuta, Tony? Consigo no 659. Funciona de taxa um pouco mais à frente, a gente deve liberar o ingresso da aeronave até agora. Então, que vai ficar muito próximo da cauda do outro avião. Obrigado, no 659. Estilo Romeo Oscar, decola de imediato. Vamos lá decolar. Pistão no 7, o vento 090 graus, 12, nós, estilo Romeo Oscar. Tan 3172, com 7 final IAD Attack Switch, minha torre na frequência 118-395, Tan 3172. 285. Já foi coordenado com a torre e o 737 da Gol. Aguarde, por gentileza, a liberação para prosseguir. Vamos aguardar, obrigado. Passaria 2231, aguarde, por gentileza, eu autorização para o push. Uma previsão para poder falar com o passageiro aqui. 2231 no 5 minutos, mais 5 minutos. Sim. Possibilidade de voar na prole dela? Mas o 465 mantém a pessoa da saída. Será o 465? 4 a mais. Esse livre com a visão mesmo, o 3172. Tranquilo, Romeo Oscar, decola os 26, controle em 20, decimal 8, bom voo. 208. Falei, papapá, tranquilo, Romeo Oscar. Para o táxi, gol no 884, 105 a bordo, 2 horas e 10, alterna esse. Passando o quilo, Romeo Oscar, corredor Axé 1006, reporte para da barra. Para da barra. Quilo Romeo Oscar, quando possível, o estimado de pouso. No 8.95, ajuste no 06. 06 ainda, 1.95, gol 1.84. Projeto Sierra. Projeto Sierra, Xemia 2, Salvador, na frequência 1.98.95. Relator de Salvador, 1.98. Serra, prossiga. Sim, encerramos. Está tendo de um minuto para a rotatória. Hotel Juliette Serra, ciente. Confirme a aproximação para o 45. Passo 4, está. Hotel Juliette Serra, ciente. Reporte final da 17. QNH 10, 16. Reporte final da 17. Hotel Juliette Serra. A ONU 13395, Sierra Charlie Bravo, boa tarde. 6227, é o solo? Após a passagem do Boeing 737 da Gol retaguarda, autorizado para estiver aqui assalamento, chame para o táxi. Atento, aeronave da Avianca, taxiando Pia Juliette para a posição 07. E nós vamos coordenar após a passagem do Gol, deixando liberado o caminho do Avianca. Muito obrigado. Ocean 6314, taxi approved via April 1, position 07. 07, Ocean 6314. Vamos ao Azul 3, vamos ao 72, liberou o tempo. Está 3172, autorizado táxi via taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, já 3172. Posso botar 3155 com a Oscar? Está 3155, aguarde com a Oscar. Hotel Juliette Serra, ciente, pista 17 livre, vento 100 graus, 13 nós, agora já avistado, pouso autorizado, pista 17. Autorizado pouso, Hotel Juliette Serra. Voo 1659, autorizado alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter no 0, 1659. 20.8. Autorizado para Ilhéus, conforme nível 200, Tael Coral. A primeira curva direita, 5546, controle de saída 1208. Chaleia 6287, seu pensamento correto, reporte pronto. Para o que estiver aqui, acionamento. Porta pronto. Passarido 223, no solo. Porte pronto para o táxi. Vou falar para o táxi 2231. Será retaguarda para o 6227, está no passe. 6227, tráfego já taxando até o ponto de espera, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Fortaleza. Doutor Juliette, na 3172. Na 3172, mantenha a presente posição. 7. Na 3155, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, via Pesoluno 0. Até Papalfa Índia, direto em Bádio, Pesulu 44, Pagog, após correr, prossegue conforme a rota. Nível 320, efeito de saída da Eulia da Motiva, pista 10, curva à direita. Transponder 5553, frequência do controle de Salvador, em 120, decimal 8. Está autorizado 320, Papa Alfa, Pesulu 10, Papa Alfa Índia, em Bádio, Pesulu 44. É da Euleda, Motiva, com curva à direita, da pista 190. O transponder é 5553 e o controle é 120.8. Está 3155, cotejamento correto, reporte pronto para o que estiver aqui, acionamento. Camarada. Na 3172, com posição indicada 05, condições de prosseguir, via parte principal 05. Vai guardar até 3172. 31, prossiga para o parte 4, na escuta. Voo 659, autorizado decolagem pista 10, vento 110 graus, 129. Livre decolagem no 0, voo 659. Azul 4065, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Azul 4065. 351 com Recife, 3395, azul 4065. 4 autorizado, alinhar e manter pista 10. Alinha e mantenha no 0, voo 824. Aguardando o ingresso do Airbus da TAM na posição 05. Até a estrada aí na posição 07, 3226. 227, com 3 horas e 40, Guarulhos 109 agora. Chanel 6227, autorizado táxi para o ponto de espera da piscina 0 via taxiway Índia, quando próximo torre em 118, decimal 95, ajuste no 06. Obrigado, boa tarde. Gato Retorno 72, autorizado ingresso parte principal via Juliette, posição 05 indicada. E autorizado táxi, portão 5, autorizado 172. Passarelo 2231, após o ingresso da aeronave da TAM, na posição 05, autorizado para seguir o táxi até o ponto de espera da pista 0 via taxa Índia, quando próximo torre em 118, decimal 95. Pausa 2, autorizado via Índia até o ponto de espera, quando lá com 2251. 1659, contato radar no decolagem, suba a via saída da EL para nível 360, mantenha a da saída, gol 1659. Estou vendo para 360, mas eu não tenho certeza, eu tenho muito mal. Estabilizou para 3835. 235, compete final IADS, chame a torre de Salvador na frequência 1118, decimal 95. 1895, para 3835. 4, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 119. Iniciando no 0, boa noite, 84. Boa tarde, está 3235. Meia milha de Serra, estabilizado. Plan 3835 já avistado, continua a aproximação, aguarda a pista livre, QNH 1016. Sim, ASCOM 1016, aguarda a pista livre, Plan 3835. Boa tarde, na 6227, mantém o ponto de espera do 1016. Hoje na 6227, mantém o ponto de espera do 1016. 7111, contato radar 11 milhas para a posição Conde, voe a torre de Bonf para necessitar chegada a Bonf, reporte da descida, azul 7111. Chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Controle de gol 1884, decolando sua escuta, boa. Gol 1884, contato com radar decolagem, sua via saída PUCA para nível 230. PUCA 230. Na escuta do controle, Salvador. 2097 na escuta. 2097, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 6227, confirme se visual com o R2320 da TAN na curta final da 1-0. Após a passagem do mesmo, está autorizada a linha de manter pistão na 0. Após a passagem de manter. 327-19, a bordo, autonomia de 3 horas e 15, alterna Salvador. Chanel 6327, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via taxiway Índia, quando o próximo chama torre em 1-18, decimal 95, ajuste no 0 no 6. Autorizado táxi até o ponto de espera da 1-0, via Índia, quando pronto, chama torre em 295, ajuste no 16, a Chanel 6327. Route 35, solo aos 38, ao livrar a primeira direita, solo, controle solo, 1-2-1-1. 7-2-1-1, livrar a primeira direita, para 3-2-3-5. Salvador, muito boa tarde, tá 3835, livrou, tá na 6. Tá 3835, boa tarde, autorizado o táxi, via taxi Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette, tá livre o táxi pra posição 08, tá 3835. Na escuta. Está autorizado a alinhar e manter pistão na zero, passaria do 2231. Ali mantém 2231. Oceané 6227, decola aos 39, controle Salvador 1208. 08, boa. Lena 133, décima 95. 351 a 3395, voo 1659. Boa tarde, Oceané 6227. Oceané 6227, contato radar decolagem sobre a via saída da E para nível 360. 360 via, pode valer, né? Oceané 6227, autorizado direto Leda. Obrigado, senhor. Approach, point 2, Romney Airport, call 021 Alpha, reaching 501, get on bomb for arrival. 021 Alpha, call descent via bomb for arrival, descent via collection to 4,000 feet, TNH 1016. Descent, descent, via bomb for arrival, descent via bomb for arrival, TNH 1081, chame Centro Recife na frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, obrigado. Saredo 2231, decola 41, controle Salvador 1208. 208. 22231, decolou. Passarei 2231, contato radar metrológico com a via saída MOMO para nível 160. Mantenha perfil vertical da subida. Passarei 2231. Ah, qual o perfil? Perfil baixo ou normal? 2231, mantenha 3000 pés. 6227, pode coordenar a frota do avião, senhor? Oxanel 6227, agora de coordenação. Fala, André. Salvador, boa tarde, Gol 1966, informação ótima, Cruz 2220 para 156. Gol 1966, tinha identificação, deixa via chegada a Mari para nível 050, ajuste 1 no 0 no meio. Chegada a Mari para 050, Oceano 6327, decola 145, controle Salvador 1208. 208, Oceano 6327. 2231, não dá presente, autorizador direto do WhatsApp. Direto do WhatsApp, dá presente, vou ter 3 mil pés, tá certo? Controle Salvador, Oceano 6327. Oceano 6327, contato com o radar da decolagem. Após 2000, autorizado direto Coral. Após 2000, direto Coral, Oceanair 6327. Então, poderia coordenar para o direto do destino ou para o passareto? Passareto 2231 na voz. Oceanair 6227, dá presente, autorizado direto da GEL. Operação. Nono, livre, atenção para nível 160. Livre 160, 2231. Chanel 6227, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 5-1, alterna 3395, obrigado, na 27. Salvador, Oceano 3155, portão 612, puxa a cara. Oceano 3155, livre acionar, reporte pronto para o táxi. E puxa para o táxi, Oceano 3155. Alô, Salvador, é o Rio 5975. Rio 5975, confirme. Afirmativo. É possível dar autorização, 330 para a portaria. Rio 5975, confirma estimada de Caldas de Fora. Nós temos aqui aos 30. 1930, Zulu. Paciente, aguarde, por gentileza. Se puder, antecipar, nós estamos prontos. Sim, o 5975, recebo o plano 20 minutos antes da EOBT, volta de 19h10. Obrigado. Brasília 21 Alpha, Pepsi 7 o'clock, 13 miles, north east bound, south import level 050, clear. Copy the traffic, report call 021 Alpha. Brasil 21 Alpha, descent 2,000 feet, QNH 1016, clear at the high red aspect to 1010, report established. Descent 2,000 feet, clear the ILS X-ray, runway 10, we will report established approach 4021. Parede 2231, confirme o ideal para destino. Pode. Trezentos. Passarei 2231, da presente autorizado direto ao destino. Direto ao destino da presente, 223. Controle Salvador, o Oceanero 6327 está com material biológico a bordo. Seria como coordenar proas de UNEP ou o ISC Lima 001 da presente? Oceanero 6327, aguarde. Muito obrigada. Oceanero 6327, confirme posição. A proa do ISC Lima 001 ou de UNEP devido a estar com material biológico a bordo. Oceanero 6327, a parte de condenação. Gol 1966, desça para 3.000 pés, ajuste na 016. 3.000 pés, ajuste na 016, gol 1966. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Texas Índia, quando próximo, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 95. Decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 95. 360. Copia, aguarde uma nova coordenação. Copia, 4118. Azul 4118, autorizado com fins, via Pesulo 21, nível 360. Perfil de saída árvore após posição Alefa, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5005, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8. Ok, autorizado com fins no 360, conforme rota, pela Pesulo 21, a saída vai ser árvore, transição Alefa. Recordo da pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5005, controle 120, decimal 1, azul 4118. Azul 4118, confirmando a frequência do controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul 4118. Protejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Azul 4118. E aí, 4118, obrigado. Clear to land runway 10, Launch Call 021 Alpha. Minha autorizada IAD Tech Safe está no zero, repastatizado. Isso é para 2 mil pés. Azul 2711, desce para 3 mil pés. Preparação para repastamento, mantenha presente para o limite com o localizador. Descendo para 3 mil pés, preparação, mantenha presente para o limite ao localizador. Ranger Juliette, qual foi o tipo de equipamento? Alfa 32, Ranger Uber 7111, informa o tráfego 1 hora, 4 milhas, rumo nordeste, mantendo 1500 pés, um Papa Alfa 32. 527. Utilizado Gol 99, 66, autorizado IAD Effectuation. Chame a frente do Salvador na presença 198, decimal 95. 198, 95, gol 1966, boa tarde. Azul 2711, 45 passos do localizador, curva esquerda para 130. Autorizado IAD Effectuation, desce para 2000 pés. Posso manter 3000 pés, reposta estabilizada. 7130, operação confirmada, autorizado IAD. Azul 2711, autorizado IRS, mantenha 3 mil pés. Sentinel, mantenha 3 mil pés e autorizado IRS 2711. Ótimo, 021 Alpha. White Anderson, 121, ótimo, 021 Alpha. 3155, decolagem autorizada, pista 90, 090 graus, 129. Autorizado, decolagem da 3155. Me liderar, se afastar, Salvador. Sim. Ground Elon, Ponte Call 021 Alpha, we are not at home. Ponte Call 021 Alpha, text approved via Taxway Alpha, call me on Taxway Juliet. Copy, taxi via Alpha, call on Juliet, Ponte Call 021 Alpha. Não, a parte para transferência. Pode, autorizado para o local, Salvador, Salvador, decola pista no 7, curva à esquerda, corredor forte, restrito no meu pé, aciona o transponder 0116, frequência do controle Salvador em 120.8. Torre Salvador, azul 27, estabilizado em aliança. Continue a aproximação, aguarde a utilização de curso. Guardiana, 27.1. 3155, deve falar da 0019900, chame o controle, frequência 20.8. 20.8, obrigado, 1, até breve. 55, relação Papá, Guarulhos. O Xanema é 355, Guarulhos, pronto, cópia. Autorizado, Guarulhos, via Pesolo no 0, Papau Faíndia, direto Umbade, a Pesolo 44, Pagog. Nível 360, perfil de saída da El, Leda Motiva, pista no 0, primeira curva direita. Transponder 50, 10, frequência do controle em 120.8. Guarulhos, autorizado, Zeni Famizu, 10. Após. Peraí, Umbade, Pesolo 44, Pagog. Nível 360, Dael, Leda Motiva, pista 10, conclua direita, 5090, transponder, 1208, controle, Oxenet 6355, na remota 14. Oxenet 6355, confia em posição no 4? Perdão, remota 13. Gente, Oxenet 6355, cotejamento correto, reporte pronto, só que estiver aqui, acionamento. Vai reportar Oxenet 6355. Repostou 021 Manaus, Romeo Tech, PSX 3 Juliet, 81, position 10. Copy, Juliet, Apron 1, position 10, Ponte com 021 Manaus. Repostou 021 Manaus, follow the marshal instructions near to position 09, follow the marshal instructions. Copy, follow the marshal. Production is near the position 09, approach, call it a tunnel. Azul 6918, desse para 2000 pés, autorizado IRS 7810, Aliche 1096, reposta estabilizada. Autorizado 2000 pés, 1096, não é estabilizado na estrela, Azul 6918. Confirma, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, CM2, Salvador na sequência 1118, desse 95. Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, Torre, boa tarde. Vitor Índia Juliette, está na frente do Ceado, visual com campo. E reporte vertical da Enrimar, o senhor conhece o elemento da Enrimar? A FIFA, Vitor Índia Juliette, reporte vertical da Enrimar. November Oscar Romeu, boa tarde. Autorizado o acionamento, chame quanto for o site. Tá. Vou Mari, para interceptar a chegada, Mari. Oscar, 69 milhas oeste de Salvador, contato radar voo e TAP para interceptar a chegada aí. Mari, desce para nível 050, ajuste no 06. 050, boa. Golo 966, prossigo táxi, via Alfa Juliette, posição 06, indicada. Alfa Juliette para 06, Golo 966. Volo 097, boa tarde, informação Papá, mantém a última informação, a temperatura 2,5 agora. Autorizado com fins via Pêsulo 21, nível 360, perfil de saída árvore após posição elefa, primeira curva direita, transponder 5012, frequência do controle em 120, decimal 8. Obrigado para convite, nível 360, via Pêsulo 21, saída árvore, posição elefa, decola da 5010, primeira curva direita, 0.2 transponder, 208.2, voo 1097. 1097, cotejamento correto, reporte pronto, quero que aqui acionamento. Pronto, 097. Aponta o possível acionamento na posição 4. Azul 4118, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Controle Salvador, boa tarde, a vida está em 669, nível 120. Azul 2789, atirando identificação, desça via chegada a ponte para 4000 pés, ajuste 1016. Chegada a ponte, descida para 4000 pés, posição 59. November Oscar Romeu, decolado ao 05, autorizado curva esquerda imediato para o cruzamento do campo. Curva imediata, curva no campo, no local meu. Alô, 2789, para cima. Uma boa, na frente zero, pressão. 2789, mantenha a perfil da chegada, liberada a rede trans de velocidade e nível da chegada bomba. Ah, maravilha, já tá bom, obrigado. Cruzamento da 1-0, mas o negócio caiu meu. Autorizado. Mantenha a linha litoral norte, aguarde transferência. Será a linha do litoral, na verdade, calma, meu. Taxi. 3155, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3395, até logo. Azul 698, estabilizado. Azul 6918, complete final IRS, chame a torre em Salvador na frequência 118, decimal 95. 118-95, Azul 698, boa tarde. 07-18-180, reporte 0 em Salvador, boa tarde, Azul 6918. Azul 6918, boa tarde, pouso autorizado. 0,00 graus, 129, ajuste de altímetro 9096. 9096, livre pouso 90, 6998. Tem 120, decimal 8. 4, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Para o táxi Azul 4118, 1-2-3 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Galeão. 4118, autorizado táxi para o ponto de espera da pista na 0 via Taxi Inter, quando o próximo chame torre em 1-18-95, ajuste na 0-6, por favor. Sobre táxi via ponto de espera da 1-0-6 Inter e lá torre 1-18-95. Obrigado, bom dia e boa tarde, Azul 4118. Salvador, boa tarde, Azul 418, pronto, ponto 0, ponto no meio. Pulo já. Azul 418, boa tarde, mantém o ponto 0. Mantém o ponto 0, cadê o número? Juliette, repita a mensagem. Trajá 01, 57 milhas, sudoeste de Salvador, contato radar, voe Mari para intensificar a chegada Mari. Desfazia para nível 050, justo no 0 número. Perdão, desce para nível 060. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista na 0 via taxi em Índia, quando o próximo turno em 118 decima 95, ajuste na 0 na 6. Autorizado via Índia, já ponto de espera na 0 via 10 na 6, ajuste, vamos lá, 295, 097, boa. Azul 6918, autorizado táxi em Alfa, repartente da Juliette. E Alfa, repartente da Juliette, na 918. Eu vi a Lívia Juliette confirmando o local de estacionamento pátio 4, pronto, cópia? Autorizado, Fernando Zeber Charlie Lima, decola pista no 7, curva direita, corredor Axé, restrito no mil pés, aciona o transponder 0160, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Decolagem, curva via saída Arco para nível 360. Mahalo para o livro 360 Azul 4118. 195, ajuste na 0 no meio, bom voo. Foi. Bom vindo, é Salvador, gol na 097, próximo ponto 0 na 0. Chané 6355, livre de Danai, chame pronto para o táxi. Pronto para o táxi, 6355. Ativamente, chame para o táxi, micro indigilante. Boa tarde, da 3835, paciente da Papá, posição número 8 para cópia com fim. Da 3835, boa tarde, aguarde cópia com fim. Escuta. Mas eu boto acionando o caminhão com 5 horas. 355, repita a autonomia? 5 horas. Chenner 6355, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0 via taxi Inva, quando o próximo torre 18895, ajuste no 0 no meio, bom voo. Autorizado, da Índia, ponto de espera 295, obrigado, boa tarde, hoje Chenner 355. Só vamos ver o seguinte, aceitado. Próximo, meu, terminar na pista. Azul Alfa, X-Ray Charlie, boa tarde, aguarde instruções. Azul 6998, estamos aguardando o balizador aqui no trajeto, resultado 3. Sente Azul 6998, espera na escuta. Alô, Salvador, é o Rio 5975. E o 5975 já está coordenando o seu plano de voo. Confirma o horário estimado 19h30? É afirmativo. Gente, agora de coordenação. Teste decolado ao 16, chame o controle, sequência 1920, 10-8. 1908, no 097. Cuidado com fins, nível 360, via Pesulo 10, Pubá, via Pesulo 16, Cosmo, Soleto, Papá, Oscar, Sierra, Mike, Uniforme, após direto, conforme o plano. Pista, saída da El, Leda, Motiva, pistola 0, curva direita, nível 360, aciona o transponder 5022, frequência do controle Salvador em 120.8. Ângulo para o 360, via 1097. Saída da El, Leda, Motiva. Controle 208, responde 5022. Tá 3835, repito o nível autorizado. 360. 3835, cotejamento correto, reporte de saldo para o feedback e acionamento. 3235. Azul Alfa, X-Ray Charlie, solo. Alfa, X-Ray Charlie, pede autorização de rebote do pátio 3 para a posição 1 do pátio 1. Confirmado do pátio 3 para a posição 01 do pátio 1. Correto. Alfa X-Ray Charlie, ciente do reboque, reporte para ingresso no pátio 1, no pátio principal. Ok, informar ingresso no pátio 1. Controle Carajá 01, atingiu minha busca. Ele é 6355, autorizado a alinhar e manter de chuva. 060, emitido para o nível 050, número 2 para a posse.